Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração. A intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque. Se prostra. toca agora, Senhor. Toca o nosso coração.